parava o Deus. RJ. Quero falar de ti, meu Deus, nesta canção. Expressar um pouco de que está cheio meu coração. Teu raciocínio incomparável, não entendo. Isaías 55:8 é o que compreendo. Tal como o leiro faz do vaso o que sente. Semelhante a ti fizeste o homem, Gênesis 2:7. Oh grande El Shaddai, o teu poder é sem fim. Lucas 1:37, nada é impossível para ti. De escravo para ministro, tu fizeste com José. O velho Abraão deste um filho, lhe tornaste pai da fé. Tu me sondas e conheces-me, da cabeça aos pés. É algo que em mim ainda nenhum homem fez. Convite do Obama só no milênio seguinte. Mas Jesus fez um pra mim, Apocalipse 3:20. O culpado cumpre pena, ainda que desculpa peça. A cruz de Jesus Cristo rasgou a minha sentença. Meu desejo é te buscar, meu desejo é te adorar. Esse comparável Deus, esse comparável Deus, como tu não há, esse comparável Deus. Nas dificuldades eu sozinho no caminho, Deus. Esse comparável Deus, esse comparável Deus, esse comparável Deus, como tu não há. Incomparável Deus, tu és a solução para meus anseios, problemas, és a fixação. Quando eu vou cair, tu uma vez as dando em mão. Não vou na contramão, eu sigo a tua direção. És médico, paciente, teu consultor, eu sou paciente. E tratas a minha mente, transformas pacificamente. Está sempre disponível a ajudar quem te precisa. No caminho dessa vida, das informações precisas. Não abandonas os fiéis e nunca abandonarás. Na hora dos problemas, eu sei que nunca fugirás. Eu tenho provas e uma delas é o nosso conserto. Quando algo não está correto, eu sei que dás o devido conserto. És grandioso, precioso, por isso te amo. Confesso, contigo eu aprendi que só existe um caminho certo. Vou fazer o que é correto, o inferno é verdadeiro. Mas me deste uma chance pra poder ser o primeiro. Meu desejo é te buscar, meu desejo é te adorar. Esse incomparável Deus, esse incomparável Deus, como tu não há, esse incomparável Deus. Nas dificuldades eu sozinho no caminho, Deus. Esse incomparável Deus, esse incomparável Deus, esse incomparável Deus, como tu não há, esse incomparável Deus. Quem impedirá quem? Se os teus feitos não se comparam com os de ninguém, vou concluir que as bênçãos resultam do meu esforço. Claro que não, pensar assim seria mentiroso. Só tu me fazes ser o sol, só tu me fazes ser a luz. Sem você sou um bebê, só com você sou um sábio. Sem você sou uma noiva, só tu me das ar. Só com você sou lua, só com você sou lua. Meu desejo é te adorar. Esse incomparável Deus, esse incomparável Deus, como tu não há, esse incomparável Deus. Nas dificuldades eu sozinho no caminho, Deus. Esse incomparável Deus, esse incomparável Deus, esse incomparável Deus, como tu não há, esse incomparável Deus. Meu desejo é te buscar, meu desejo é te adorar. Esse incomparável Deus, esse incomparável Deus, como tu não há, esse incomparável Deus. Nas dificuldades eu sozinho no caminho, Deus. Esse incomparável Deus, esse incomparável Deus.